Quando começar a ouvir estes sons melodiosos em segundo plano, começa um momento especial que lhe é particularmente destinado. Um momento de relaxamento profundo. Um momento de bem-estar muito intenso. Talvez precise de algum tempo para se descontrair profundamente. Gaste todo o tempo necessário. Faça-o ao seu ritmo. Enquanto esses sons melodiosos ecoam em segundo plano, concentre-se no seu corpo. Você está descontraído? Verifique primeiro se ainda existe alguma tensão em cada parte do seu corpo. Comece pela nuca. Levante ligeiramente a cabeça, 1 ou 2 centímetros. E volte à posição inicial. Mais uma vez, levante a cabeça. Mantenha durante 1 segundo. E deixa cair. Os músculos da cabeça vão começar a perder a tensão, passando lentamente para os pés. Estique os 2 pés o mais que puder. Agora, em sentido contrário. Está bem assim? Sem pressas. Feche os punhos com toda a força. Agora, abra as mãos. Elas voltam automaticamente à posição de repouso. Agora, concentre-se no seu rosto. Está descontraído? Descontraia o mais possível os músculos da face. A testa lisa. Os olhos fechados, simplesmente. As pálpebras muito pesadas. A boca entreaberta. Os lábios serenos. E o queixo também. Pense agora na sua respiração, lenta e profunda. Inspire profundamente e expire pouco a pouco. Inspire profundamente e expire lentamente, no seu ritmo. Concentre-se numa respiração ampla e completa. Respire profundamente e deixe o ar sair progressivamente. Lentamente, controle o ritmo da respiração. Começa agora a sentir, em lento desenvolvimento, progressivamente, como as ondas do mar, ao ritmo da maré, o bem-estar profundo dessas ondas. Ondas que conduzem gradualmente a um estado de vazio mental e regenerador. Inspire profundamente e expire. Cada onda leva você para um repouso cada vez mais profundo. Você é invadido pelas ondas, pelo mar, pelo repouso, pela calma, pela serenidade. Sensação de bem-estar total, ao mesmo tempo consciente e distante. Ao mesmo tempo desperto e repousado. Completamente distante dos problemas do mundo. Em harmonia total com o seu ego, com as suas aspirações mais profundas, com os seus próprios desejos. A sua energia vital pode agora circular livremente em todo o seu corpo, sem barreiras nem tensões que prejudiquem o seu curso natural. Talvez já sinta uma sensação de energia que avança pelo seu corpo, desde a cabeça, passando pelas costas, como um rio da montanha refresca a terra. Com a sua água pura, clara e cristalina, até os pés, passando pelas coxas, pelos joelhos e pelas pernas, subindo depois do ventre para os ombros até as mãos, como um fluxo refrescante. Todo o seu corpo está mergulhado no mais profundo bem-estar. O seu espírito está longe de tudo. Sente a sua consciência do mundo aplanar dentro de você mesmo. Calma e serenamente. Vê a sua existência nesse universo. A sorte imensa de fazer parte desse universo extraordinário, sem limites. E de viver no meio dessas coisas e desses seres que constituem a realidade. A sua realidade. Sente-se bem, maravilhosamente bem, capaz de controlar totalmente a sua existência. O bem-estar estendeu-se a todas as partes do seu corpo e do seu espírito. Tome consciência dessa sensação de bem-estar e guarde no seu íntimo um pouco desse bem-estar para o futuro. Sente-se perfeitamente bem. Está em total harmonia com o universo. O seu coração bate ao mesmo ritmo do mundo em que existe. O mundo em que todos os seres e todas as coisas são familiares. Seres e coisas que controla de alguma forma, porque você sabe que, apesar de diferentes, todas essas coisas e todos esses seres fazem parte do mesmo universo, do seu universo. E o universo forma uma unidade indissociável que vive e que é energia, tal como você. Essa sensação de bem-estar, esse mar de energia que banha você, que banha todo o seu universo, você vai guardar no mais íntimo do seu ser. Sente uma energia e um poder extraordinário que se encontram no seu íntimo, que lhe darão a força e a confiança necessárias sempre que delas precisa, tal como cada coisa e cada ser que você encontra. Também a energia que habita o seu íntimo vai permitir controlar o mundo em que você evolui. É o seu mundo. E só você decidirá, no seu ritmo, como agir da melhor maneira, à sua forma. Deixe o seu subconsciente escolher. Ele saberá o que deve selecionar em completa segurança. Tudo isto fez-me recordar o comportamento dos animais que confiam no seu instinto. Ao contrário dos seres humanos, sempre preocupados com muita reflexão, fonte de dilemas e de interrogações. Vem-me ao espírito dois sonhos sobre a energia que existe dentro de nós. Como em todos os seres vivos, e o instinto que nos leva a fazer os gestos perfeitos das coisas da vida e agir no momento certo, naturalmente. Estava na ponte de um navio, aproximar-me da golfinhos de um belo sansa apareceram tão junto do barco. Ouvi um ruído que parecido ao alcance da mão, que aumentava quando, pouco a pouco. Passavam para a frente do barco. Mal senti o cheiro dos cavalos. Pareciam estar reconheci brincando. O picaveiro. Qual é em que aproveitava melhor e vi um grupo a onda de cavaleiros pelo a barco todo galope à medida em direção que oposta avançava. A mim. Um apenas atrás do outro, tempo sulcavam a superfície azulada do oceano, traseiras, o que batiam ruidosamente permanente. No chão. Ainda se via quando debaixo do outro lado da pista, seguia diminuíram o seu a velocidade com o olhar, de repente, divertido, e começaram por a cima andar e por baixo passo, da água, avançando sem que dessem sinais, hesitações de cansaço, orgulhosamente evoluídos em total por anônimos cavaleiros, pareciam saber exatamente. Deram a meia velocidade volta do barco e galoparam o na que minha lhes direção permitia regular depois as suas manobras um de forma sutil e majestoso, digna de um grande número de circo, estar iminente em ponto, a minha queda, como um relógio pararam era sobretudo seu desembaraço como uma estátua equestre levantada, mas surpreendente ainda era um salto completamente síncrono paralisado, pareciam ver-se e ao mesmo através tempo, de muitos espelhos, espantado com aquela e não serem cinco animais, de força, mas um e de controle conjugado, saltando frente aos nossos olhos assombrados, de segundos, pareciam apenas parecia um, ligados por uma consciência universal, as suas patas, e pela rota do barco, que, como todos um retardador, estávamos pareciam presos pelas suas manobras hipnóticas para manter, olhando para o azul um profundo precário, que delimita a fronteira do país, perdido, desses primos afastados, mas esse movimento era comandado pelo cavaleiro. O reflexo do nosso mundo, lentamente, e o da minha sombra começaram a descer. As nossas imagens, as patas, sobrepunham-se, confundiam-se. Ao mesmo tempo, os golfinhos exatamente deslizavam mesmo em mim. Momento. Sentia-os viver dentro de mim, de eu era, deslizava leves. E em total dourada, harmonia, reparei no olhar todo impassível e dos cavaleiros, indissociável, que era traduzia um extraordinário. Os meus traços sentimento estavam calmos de e serenos, e um grande sorriso de calma iluminava o meu rosto. Agora você tem consciência da força que reside no mais íntimo de si mesmo. Uma força que é espontaneamente gerada pela sua natureza. Natural. Espontânea. Livremente, você vai evoluir no mundo que é seu. Deixe virem até si as situações que espera. As oportunidades surgirão sem qualquer esforço. Em vez de simplesmente as deixar passar, procure centrar nelas a sua atenção. É para você, é para você, é para você, é para você, é para você, é para você, é para você, é para você. Elas são para si porque você possui capacidades extraordinárias. Julga que certos homens são mais capazes, mais inteligentes ou mais empreendedores do que você é? Na verdade, eles são apenas diferentes. E limitam-se a explorar as suas capacidades. A maneira deles. As suas capacidades naturais também podem exprimir-se à sua maneira. As mesmas ações nunca são realizadas da mesma forma por pessoas diferentes. É evidente. Cada um de nós deve integrar a sua própria estratégia pessoal, que emana da sua própria natureza, do seu caráter, das suas aptidões, das suas necessidades pessoais, entregando-se à sua própria natureza. Espontaneamente dará voz às suas potencialidades e não se admirará por se ver evoluir de forma autônoma, naturalmente e cheio de segurança em si mesmo. As suas ações são agora guiadas pelo seu ego e não pelas pessoas que o rodeiam. Agora é capaz de avaliar a sua forma em comparação com o dia de ontem, a semana anterior ou o mês passado. Será o único responsável pelos progressos realizados, às vezes pequenos, outras vezes grandes. Não há razão para tentar fazer comparações com as pessoas que o rodeiam, porque elas são diferentes. Tem a sua história, que nada tem a ver com a sua. O que me recorda histórias de viagens. Cada um faz uma viagem. E esperamos todos que ela seja o mais agradável possível. Você evolui na vida como um piloto ao comando do seu avião. Levou consigo a sua família. Aprendeu a pilotar este pequeno avião. Com a prática, esta atividade, aparentemente difícil, passou a ser uma brincadeira de criança. Desde que vigie com atenção os aparelhos que regulam o avião, que dê atenção à manutenção e que ouça os conselhos da torre de controle dos aeroportos por onde passa. Os seus amigos e conhecidos esperam-no em diferentes escalas do seu itinerário. A sua capacidade para evoluir na vida atingiu agora o ponto máximo. Ligou o piloto automático. De vez em quando, corrige o equilíbrio do aparelho. Desce um pouco para subir outra vez para a altitude escolhida. Inclina a asa esquerda para contornar melhor as grandes nuvens escuras que vê ao longe. Para seguir a sua rota, cumpre um itinerário preciso. O seu plano de voo fez-se quase naturalmente, porque sabe perfeitamente o que lhe agrada. Escolheu os destinos e durante todo o período que precedeu a viagem, colocou toda a sua energia nesse trabalho para poder depois gozá-la totalmente. O seu destino é claro e preciso, mas em caso de tempestade ou de má visibilidade, está pronto a mudar o seu itinerário. A flexibilidade é uma das características do seu novo comportamento, o que lhe evitará muitos problemas. Aconteça o que acontecer, sente-se bem. Anda aos zigue-zagues, evitando os obstáculos, e nada pode interromper a sua viagem fantástica, a sua progressão através do mundo, mundo em que vive, em que evolui com toda facilidade. A natureza sabe o que faz. Enquanto seu consciente regressa ao bem-estar do seu corpo, pergunta a si próprio se durante esta experiência estava acordado ou dormindo. Provavelmente estava num estado intermediário, meio acordado, meio adormecido. O estado de espírito ideal para se impregnar de novas ideias, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. Nos dias, nas semanas e nos meses próximos, o que aprendeu surgirá de forma sutil e concreta, quando e onde for necessário. À medida que este pensamento ecoa no mais profundo do seu subconsciente, deixe o seu consciente acordar suavemente. Quando o último som desaparecer em segundo plano, você vai se sentir sadio, desperto e descansado, e acordará ao seu ritmo para entrar no mundo em que vive.